Desejo é flecha, mão arrisca. Um olho vê, um olho cega. A bala, a mão, a mira, a espera, o disparo. Meu coração atira. Ao alvo errado e acerta. Desejo é flecha, mão arrisca. Um olho vê, um olho cega. A bala, a mão, a mira, a espera, disparo. Meu coração atira. Ao alvo errado e acerta. Desejo é flecha, mão arrisca. Um olho vê, um olho cega. A bala, a mão, a mira, a espera, o disparo. Meu coração atira. Ao alvo errado e acerta.